Vamos lá. Meus amigos, tudo bem? A live hoje vem falar sobre um assunto extremamente sério. Eu não entro em fóruns da Deep Web, já que eles querem saber qual é o meu IoT, né? Minhas definições de IoT e tudo mais, para poder entrar e invadir meus aparelhos, meus eletrônicos. Mas eu recebi uma informação muito forte, né? Da Deep Web, onde eles estão tramando, o pessoal do Olavo de Carvalho, Olavetes e Companhia Limitada, esse pessoal do PSL está em fóruns da Deep Web, em fóruns de pedofilia na Deep Web, como Dogolachan, dentre outros, e Shanners também, 55 Shanners, esse pessoal todo aí. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem coisa pesada que chegou para mim. Olavo de Carvalho deu a punhalada que o Bolsonaro não tomou naquele dia. Todo mundo sabe que aquela farsa da facada, aquilo ali é farsa. Foi para ele ser operado e tudo mais, e pregar popularidade, enfim, chegar na presidência. E aconteceu. Só que o Olavo, da mesma forma que ele construiu o mito, ele vai desconstruir o mito. E as informações que chegaram da Deep Web aqui, eu estou repassando para delegados da Polícia Federal aqui, que não dá para confiar. Uns porque estão vendidos e outros porque estão calados. Como o Dr. Flávio de Palmacete, ele foi calado. O Dr. Igor Romário de Paula foi calado. Deram uma promoção para ele e falaram assim, cala a boca, fica na tua, tá beleza. Operação Bravata morreu no Marcelo Vale Silveira Melo. Aquele maluco lá, entendeu? Enterra o cara no hospício e tá beleza. Só que eles não contavam comigo. Eu sou um cara que fui injustiçado. Me envolveram numa celeuma, numa hecatombe de mentiras, né? E tem as patas da Joyce Hasselmann nisso. E eu vou explicar o porquê que a Joyce Hasselmann vem me atacando praticamente de graça há anos. Esta bruxa gnóstica com o espírito de Jezabel. Esta Jezabel da política. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ela está fazendo isso há um bom tempo na política aí no Brasil. Ela já tinha pretensões políticas antigas, sabe? Eu vou dizer uma coisa assim para vocês, meus amigos. As pretensões da Joyce, né, ela como comunista, meus amigos, é muito antiga. Ela é uma feminista de carteirinha. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Essa mulher é extremamente perigosa. Presidiu um encontro para promover a ideologia de gênero no Paraná, em 2014. Justo nessa ondinha da Dilma, essa putaria toda aí. Né? Depois a coisa foi caminhando devagarzinho, despacito, né? Tô comendo aqui meus negocinhos aqui, enquanto eu vou fazer meus pãozinhos de grão aqui, né? Um pãozinho de grão aqui. Aqui, ó. Fala que eu sou mendigo, que eu moro na rua e caralho. Meu amigo, entendeu? Comprei hoje umas laranjas aqui, meu caro. Olha só quanta laranja aqui. Entendeu? Então, assim, vamos lá. A Joyce, na onda do comunista Olavo de Carvalho, né, que criou o mito Jair Bolsonaro para ele ser eleito, criaram esse mito e agora estão se rachando entre eles. Veja, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, né? Eu abracei o cara, tirei uma foto quando ele foi pra Curitiba e tal. Eu realmente não sabia que eles estavam tramando contra mim na internet. Então, boa tarde às pessoas que me seguem, né? Boa tarde todo mundo aí. Eu quero que vocês baixem esse vídeo, compartilhem em todos quanto é canais. Não tô aqui buscando like nem nada. Se um dia eu for candidato político a alguma coisa, porque eu não acredito no sistema político, não acredito de verdade, eu vou captar recursos aqui na Europa, em qualquer outro lugar, nos Estados Unidos, de grupos conservadores, seja lá onde for, será para derrotar a Joyce, porque o Olavo quer fazer a Joyce virar presidente. Ele traiu, ele apunhalou, dessa vez de verdade, o Bolsonaro, né? E vai construir o mito Joyce Hasselmann, a mulher de Cali. E essas informações chegaram para mim, eu não tenho pretensões de verdade, eu te juro por Deus, eu não tenho pretensão nenhuma. Eu tive até em 2011, 2009, 2010, eu ia ser candidato a deputado e tal, entendeu? Para arrebentar com a política. A minha ideia é avassaladora, transparência total, sabe? Investigar, ter um Big Brother em cima de mim 24 horas por dia, entendeu? É coisa forte, entendeu? Eu seria imbatível, porque eu faria o que nenhum político fez, entendeu? É claro que eu colocaria minha cara para morte. Mas eu não tô nem aí, meu amigo. Se eu morrer, vai ser igual a Enéas. Entendeu? É melhor morrer lutando como um herói do que ser um covarde a tua vida inteira. E isso não é comigo, não. Ai, mas eu já vi esse filme se repetir no passado. Se viu com demagogos. não com um cara que é um verdadeiro self-made man, como eu. A minha vida relata isso. Só que isso é outro caso, outro assunto aqui agora. Eu quero não ter que seguir essa missão, porque eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer e eu não estou nem aí para isso. Eu só penso na minha filha. Entendeu? Eu só penso na minha filha. Mas se tiver que morrer por isso, eu vou. Então, assim, eu sei que agora chegou muitas informações e com base em tudo aquilo que eu venho relatando durante anos, que eu venho coletando desse pessoal durante anos, inclusive do ataque terrorista que eles fizeram nos Estados Unidos usando meu nome, que foi verificado pelo FBI e pelo Serviço Secreto Norte-Americano, que foi a Carla Zambelli e a Joyce Hasselman, juntamente com o Olavo de Carvalho, que coordenaram esse ataque, não é? O hacker pedófilo Marcelo Vale Silveira Mello, segundo as informações que chegaram para mim, ele se encontrou com o Bolsonaro. Eu estou aqui abrindo espaço para você, Bolsonaro. Eu estou abrindo espaço para você, Jair Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro, para todos vocês. Vocês estão aqui abertos no meu canal. Se vocês fugirem da raia, é porque vocês devem. Entendeu? Eu só quero abordar essa questão do negócio do terrorismo. Entendeu? Eu estou aqui abrindo. Vamos ver se vocês têm coragem de me enfrentar aqui. Entendeu? Eu não quero brigar com ninguém, entendeu? Eu só quero apurar isso. Porque foi o que fizeram. É claro que a situação ela tem aumentado, se agravado de uma forma bastante acentuada, ok? Eu não quero que vocês pensem em nenhum momento que eu estou me aliando com político. Eu não vou me aliar com nenhum político desse sistema. Mas de verdade, não vou mesmo. Não tem aliança com bandido. Entendeu? Vocês vão pensar, puta, esse vai ser o candidato maior troll de todos os tempos. Mas se um dia eu tiver que me candidatar a alguma coisa, vai ser para derrotar a Joyce Hasselman. Porque eu conheço essa mulher. Eu já falei para vocês que eu tive um caso com ela em 2007, isso não é mentira, isso é verdade, enquanto ela era casada. Eu sei que essa mulher ela tem pretensões políticas bestiais. Vocês não têm ideia do que essa mulher pensa. Uma mulher que se fantasiava de nazista para poder cumprir seus fetiches sexuais. É capaz do quê, cara? É capaz do quê? Ela vai genocidar todos vocês. Ela vai acabar com todos vocês. Ela vai botar um exército para cima de vocês. Fora que as leis agora que vão começar a entrar, porque a questão é a seguinte: se o Bolsonaro não assinar esse negócio da China, eles vão rachar com o Bolsonaro agora. Entendeu? Se o Bolsonaro assinar, eles vão deixar para rachar lá na frente, quando começar a campanha política para 2022. Você tá entendendo? Uma hora ou outra eles vão rachar e vão rachar violentamente com ele. Por isso que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, já está começando a ver essa putaria, como é que a coisa está andando aqui, né? E ele já está se despertando, entendeu? Já está vendo a cagada que eles fizeram, né? Até onde que eles se meteram, né? Pegaram o João Bobo deles lá, o Marcelo, que era o hacker deles, que achava que iria ficar me incriminando com mentira a vida inteira, não esperavam que eu viria para a Europa, achavam que eu iria morrer e me fuder no Brasil. Eu vim para a Europa, pedi proteção internacional, apliquei para o papel de cidadania e tudo mais, entendeu? E joguei a merda do ventilador para o mundo inteiro. O mundo inteiro sabe que fizeram um ataque terrorista nos Estados Unidos usando meu nome. Um cyber-ataque de impressoras. Por quê? Porque eu sempre denunciei vocês. Por isso que vocês tentaram me incriminar na Operação Intolerância 2012 com mentiras. Tráfico de influência que veio da Dilma Rousseff, da Casa Civil, da Gleisi Hoffmann. Agora essa falsa briga entre Gleisi e Joyce. A Gleisi e a Joyce eram comadres. Tanto que a Joyce jamais abordou a temática do pedófilo Eduardo Gajewski, o cara que estuprou mais de 500 crianças. Ela jamais abordou essa temática. Um caso mais escandaloso que aconteceu no Paraná, o maior estuprador de crianças, né? Era assessor da ministra-chefe da Casa Civil, e quando a Joyce teve a oportunidade de entrevistar a Gleisi Hoffmann, esse vídeo está baixado, está guardado na nuvem, caso vocês tirem do ar, né? Você, Joyce Hasselman, Joyce Hitler, você, cavalo de Troia, égua de Troia maldita, você não entrevistou, ao contrário, atacou o adversário, que era o Beto Richa, que está sujo e mal lavado, está tudo cagado também, né? Outro pilantra que está cagado, que segundo o pessoal lá do PSDB, me ofereceram dinheiro e eu recusei. Então, assim, meu amigo, se eu tiver que morrer, eu estou falando, eu vou morrer. Agora, se eu não for morrer, meu amigo, e ganhar, meu amigo, você pode ter certeza que eu vou fazer um expurgo de comunista. Entendeu? A verdade já começa por aí. Entendeu? Comunistas serão expurgados. A verdade é essa. Ai, ai, mas aquele negócio. Não interessa. Não interessa. Joyce, nós estamos coletando coisas pesadas sobre você e sobre o Olavo de Carvalho. A própria filha do Olavo já denunciou ele. Quer um testemunho mais pesado do que a própria filha denunciando ele? Ah, mas a filha é ligada com movimentos comunistas, aquela merda toda. Bom, meu amigo, ela conhece o pai dela, né? Eu acho que uma filha não denuncia o pai de graça, entendeu? A não ser que tenha algo, né, muito forte. E realmente, eu conheci, né, realmente. Mas eram casos escandalosos, por exemplo, uma filha que denunciou falsamente um pai de estupro porque o pai não queria deixar ela sair com o traficante. Mas aí também já era um caso maluco, escandaloso. Mas não é o caso desse aqui, não. A coisa é bem consistente. A coisa é bem consistente, dá pra você verificar com o passado do Olavo. Tudo bate. Tudo está batendo. Entendeu? Então o Olavo é um luxo criminoso, né, maçom lá da loja da Virgínia, nos Estados Unidos, que está envolvido com fraudes para fraudar essa questão de visto O, né, para o seminário de filosofia dele. Ele está envolvido com fraudes, já foi denunciado ao FBI. Ele está tentando uma embaixada com o Jair Bolsonaro. Provável que o Olavo de Carvalho venha para a Europa. Aqui eu estou tratando de fechar as portas dele aqui na Europa, né, aqui na Europa e Reino Unido, né. Lá nos Estados Unidos também estou tratando de fechar as portas dele aí para ele ser preso. Nós queremos o Olavo de Carvalho na cadeia. Eu quero ver você numa cadeia federal norte-americana, como onde está o El Chapo, né? Vocês não queriam me colocar na cadeia lá, Olavo de Carvalho, onde está o El Chapo? Pois é, fracassou. Fracassou a história, porque é o seguinte: quando eu fui dar minha cara a tapa, eu fui na sede do Serviço Secreto Norte-Americano falando assim: eles estão fazendo um ataque terrorista usando meu nome, tá aqui meu computador, tá aqui minhas coisas. Caiu a casa pra vocês. Aí, a queda de vocês começou, entendeu? Então vocês estão rachando, eu já sabia disso, isso era previsto, Deus rachando vocês ou não, ou essa coisa sendo planejada, que também é um racha de Deus, que Deus vai rachar vocês aí pra levantar um novo líder. Entendeu? E que não será de vocês. Vocês vão cair por terra. Vocês vão cair por terra. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Entendeu? Se eu tiver que meter minha cara a tapa aí, arriscar morrer, eu vou. Mas eu não tô nem aí pra vocês, cara. Nem que seja só pra deixar de forma escandalosa a verdade sobre vocês. Eu vou escrachar um por um. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E o que, que vocês vão me acusar de corrupto? Do quê? Vocês querem a cópia do meu processo inteiro da Operação Intolerância disponibilizado na internet e eu explicando tintim por tintim? Eu faço isso, só que isso vai ser concatenado com os meus livros. Então aguarde, até 2020 tem chão para eu concluir todos os meus livros. E sabe o que vai acontecer com você, Joyce? O Joyce, Olavo de Carvalho, Cara Zambelli, Ana Campaiolo, Sara Winter, Bia Kicis, toda essa putada, Alexandre Frota, entendeu? Vocês vão cair por terra. Revoltar com vocês, o povo vai arrancar vocês na base do chute, na base do chute, na base da voadora. Vocês estão entendendo? Meu amigo, se eu tiver que me candidatar, vai ser só pra esculachar vocês. Se o povo comprar a minha ideia, meu amigo, a gente vai pra cima de vocês com tudo. É assim que vai ser, Joyce. Entendeu? Eu não tenho pretensão nenhuma, sabe? A minha pretensão é a seguinte: sentar, ser um escritor, entendeu? E como escritor, terminar meus trabalhos, não somente como escritor, mas também como empreendedor. Porque eu não sou um parasita, eu não fico ganhando dinheiro com livro. Os livros que eu escrevi usando o pseudônimo Nessa Rã Arita, que não era um pseudônimo, era na verdade um significado, eu não ganhei um único centavo. Não ganhei um único centavo. Joguei na internet e disponibilizei. Não, o erro foi não ter colocado meu nome. Só que naquele tempo, se eu fosse perseguido da forma como eu fui perseguido anos mais tarde, eu não aguentaria o tranco. Eu não aguentaria o tranco, poderia ter me matado, poderia ter acontecido um monte de coisa. Então, o tempo de Deus, Deus tem o seu tempo certo. Deus tem o seu tempo certo. E eu nunca vou esquecer o que uma velhinha falou para mim num ônibus na década de 90. Lá por 1990, 92, quando eu tinha 14 anos. Eu estava dentro do ônibus voltando do Colégio Júlia Vanderlei. Eu jamais vou esquecer do que aquela velhinha falou para mim. Então, eu vou falar uma coisa para você, Joyce Hasselman. Entendeu? Se eu tiver que comprar essa briga, eu vou comprar. Eu estou me reestruturando. Os meus canais que estavam denunciando vocês caíram todos, porque vocês derrubaram todos. Só que vai vir uma nova ola. Só que essa ola não vai ser uma ola, vai ser um maremoto, vai ser um tsunami. Um verdadeiro tsunami das ilhas de Fuck It. Entendeu? De Fuck It. Fuck You. Entendeu? Das ilhas asiáticas, que vai arrebentar vocês. Eu tô aqui porque eu recebi, assim, sabe, é êxtase. Eu recebi essa informação da Deep Web, que a Joyce, inclusive, está pagando hackers para poder me incriminar. O único que ficava 24 horas por dia na internet tentando me incriminar, o Marcelo Vale Silveira Mello, atualmente preso pela Polícia Federal na Operação Bravata, né? E o próprio delegado da Operação Bravata, o Dr. Flávio de Palma Sete, o Dr. Igor Romário de Paula, que ficou ao lado dele calado, que é o chefe, foi promovido agora para eles dar um cala-boca, porque quando as informações estavam chegando no Bolsonaro, na Joyce, na Carla, falaram assim, para aí, deram uma promoção para o delegado, promove o delegado foi promovido, deram um cala-boca nele, no Dr. Igor Romário de Paula, né? Não estou duvidando da sua honestidade, Dr. Igor, mas sei que deram um cala-boca no senhor. Também, eu também não estou puxando saco de vocês, porque eu não estou tratando dessa forma. Eu só estou sendo respeitoso com vocês porque vocês foram respeitosos comigo. Entendeu? Não venham pensar que eu estou adulando ninguém, não, porque eu não adulo ninguém. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? Eu estou sendo respeitoso com vocês porque vocês foram ao contrário do seu colega, Flúvio Cardinelli Garcia, que cedeu a tráfico de influência, se é que não participou junto, né? E depois correu para a corregedoria, né? Ele é uma versão protótipo, ele devia estar preso pelo crime que ele cometeu na Operação Intolerância. Mas tudo bem, ele e os seus agentes, né? Que estavam envolvidos, né? Mas vamos lá. Algemaram um cara que foi, se entregou espontaneamente ali, praticamente. Eles me pegaram na traição, né? Então isso tudo vai ser muito bem explicado num projeto de livro chamado Nas Masmorras do Brasil, Retratos de um País onde quem investiga é cúmplice e quem julga é da máfia, linkando muitas informações do livro Assassinato de Reputação, um crime de Estado, escrito por Dr. Romeu Tuma Jr., que eu não apoio ele nem nada, só quero dizer que é um ex-chefe da Polícia Federal que denunciou que a Polícia Federal é uma verdadeira Gestapo. Então, assim, eu estou abrindo a mente do povo, é isso que você está falando. Estou aqui fazendo essa live porque eu estou abrindo a mente das pessoas, é esse meu propósito. Quando eu falei que eu tive um caso com a Joyce Hasselmann, não foi para me promover, eu não preciso disso. Eu tenho mulheres, se eu quiser, muito melhor do que ela. Entendeu? Aqui na Europa, se eu vou para a Finlândia, eu vou para Dinamarca, eu vou para casa do cara, eu vou para a Rússia, eu tenho mulher muito melhor do que ela. Entendeu? Entendeu? Só que eu não estou focado em beleza, eu estou focado em pessoas que me amam. Entendeu? Não vou expor também ninguém que está do meu lado. Não vou expor ninguém. Entendeu? Porque é o que eles querem. Eles querem perseguir as pessoas. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte: ficar calado, de boca calada, porque eu sei que eles estão me monitorando 24 horas por dia para tentar me destruir a qualquer custo. Né? O que esse projeto piloto que eles estão levando para o Brasil aí de monitorar as pessoas aí, usando a prerrogativa do terrorismo, eles vão até provocar atos terroristas. Vão tentar me acusar de coisas. Eu já avisei aos órgãos internacionais aqui que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso na Deep Web, né? Estão programando atentados para usar meu nome, e a Joyce Hasselmann está por trás disso, junto com o Olavo de Carvalho. Entendeu? O Olavo de Carvalho e Joyce Hasselmann estão juntos. Carla Zambelli é a lobista financiadora. Eles querem que, na verdade, seja assim, que eu seja preso que nem a dona da Daslu ou tal, para poder encobrir o Mensalão, para poder encobrir as suas patifarias. É o que eles estão querendo fazer. Só que eu estou dando aqui a cara a tapa e mostrando para vocês. Em breve vai ter uma centena, vai ter milhares de canais espalhando esses vídeos para tudo quanto é lugar. E vai ter as impressoras também, só que não fazendo ameaças. Essas impressoras que vão pipocar vão para avisar os demônios que são vocês. Entendeu? Eu vou usar de uma forma inteligente o recurso que vocês fizeram para tentar me destruir. Só que eu vou mostrar quem são vocês. Somente quem são vocês. Sem fazer ameaça. Vocês são muito retardados, vocês são muito burros. Entendeu? Vocês foram mexer com um cara inteligente, em primeiro lugar. Não com um anormal, que não terminou nem a quarta série do primário e que é bancado de filósofo, né? Olavo de Carvalho. Que não escreve nem seus próprios livros, que quem escreve os seus livros é o Gurgel, né? E tantos outros que escrevem. Tá cheio de escritor fantasma que escreve os livros para você, Olavo de Carvalho. Você dá um faz-me rir para eles, dá um cala-boca para eles, mais uma partezinha de direito autoral, e assim todas as prostitutas literárias, os sofistas literários, ganham dinheiro com você. Né, Olavo, seu parasita desgraçado? Só que eu vou desmascarar um por um. E o Olavo de Carvalho agora acabou de trair o Bolsonaro. Ele fez essa falsa briga, xingou a Carla Zambelli de tudo, mas não se inflamem com isso. Tudo isso é falsidade. Eles são expertos nisso, na arte de enganar. Eles são verdadeiros atores políticos. Não pensem, o Olavo brigou com a Carla, os caras vão processar e o povo sempre dá aquela freio. Mas só que isso não está colando. Eu quero que vocês passem esse vídeo para as comunidades de bolsomínios e afins. Meu nome é Emerson Eduardo Rodrigues. Eu sou um dos 10 inimigos do ativismo gay do Brasil em 2013. Orgulhosamente, eu estampo essa medalha no meu peito, porque é um ativismo de pedófilos. né, que carrega ícones como Luiz Motti e Jean Willis, né, pedófilos, terroristas, seres anormais, perversos, que não representam os gays tranquilos que estão na deles lá, dando seu rabinho, fazendo o que quiserem com o fiofó deles lá. Eu não tenho nada a ver com a vida deles, cara. Entendeu? Eu falo que isso não é pra, que órgão fecal pra mim não é órgão sexual. Isso pra mim é. Mas é minha opinião, cara. Eu carrego pra mim, eu tenho o direito de orientar meus filhos nesse sentido. Mas cada um faz o que quiser do seu corpo, já que você, somente você, vai ter que prestar conta pra Deus aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então é problema seu, cara. Agora, esse ativismo que é calar a boca de pessoas como nós, que é censurar a gente e quer transformar os nossos filhos mandatoriamente em homossexuais. E é contra esse ativismo maldito que eu luto. Entendeu? Por isso eu carrego orgulhosamente essa medalha no peito de ser um dos 10 inimigos desse ativismo maldito pederasta. Fora outras coisas aí que já foram muito bem explicadas e que eu, no decorrer do tempo, com mais estrutura aqui, vou explicar. Eu estou me reestruturando e eu vou voltar com tudo. Entendeu? E vai ser centenas, milhares de canais. Eu vou um por um de vocês. Né? Um por um de vocês. Vocês acharam que me arruinaram. É isso. Acharam que me arruinaram. Porque eu rejeitei a maçonaria em 2007 também. Vocês acharam que me arruinaram, mas não me arruinaram. Não. Não. Vocês me tornaram mais forte. Porque o que não me mata, it doesn't kill me, make me stronger. Entendeu? You tried, you motherfuckers, tried. But I'm gonna be stronger than ever. Entendeu? Eu cheguei, eu enfrentei o FBI, o serviço secreto, depois que vocês fizeram um ataque terrorista nos Estados Unidos, usando meu nome. Tem um juiz federal norte-americano que verificou na corte de Chicago, no dia 21 de junho, de julho de 2017, que eu sou inocente. Então o que eu falo para vocês é o seguinte: eu vou lutar até o último fim. Que nem esse pai que está falando que a filha dele era maravilhosa, o Johnson Nunes. Você tem que começar desde criança a educar o seu filho a ser anti-esquerdista, a ser anticomunista, a tomar muito cuidado, que a faculdade é para moldar essa mente da besta, a mente do anticristo. Por isso eu vou disponibilizar livros de graça. Eu não estou aqui querendo ganhar dinheiro em cima da desgraça de ninguém. Entendeu? Eu não sou um parasita, um sofista. Eu sou um socratiano. E assim como Sócrates, talvez eles vão lá me dar veneno para morrer. Mas não interessa. Não me interessa. Eu tô aqui para marcar história. Eu não tô aqui para ser mais um nessa terra. Eu não tô para ser mais um nessa terra. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Eu não tô para ser mais um. Entendeu? Eu não tô para ser mais um fracassado, um derrotado. Entendeu? Nessa terra. O senhor Jair Bolsonaro é um derrotado. Porque você preferiu ficar com as suas regalias, mordomias, com nosso dinheiro, com o dinheiro de quem paga imposto, seu vagabundo, entendeu? Se encostar nas tetas públicas, mas ainda tem chance de você se arrepender e quebrar esse sistema. Ou você entende isso como uma exortação e quebra esse sistema, ou você será quebrado. Você está entendendo, Jair Bolsonaro? Ou você quebra esse sistema podre, né? Enfim, seria um sonho, né? Uma utopia muito lunática da minha parte eu pensar que você poderia fazer isso aí, abrir mão de tudo que você tem, né? Porque, enfim, a gente sabe que quem chega num grau alto de maçonaria nega Deus, o Espírito Santo, né? Nega Cristo, nega tudo, cospe blasfemas e blasfêmias irreversíveis contra o Espírito Santo e não volta mais. Mesmo que vocês quisessem voltar, vocês não têm mais como voltar. A gente sabe que a maçonaria faz isso com as pessoas. Entendeu? Chega num tempo, num período que você quer voltar, você está arrependido, você está chorando por dentro, você está morrendo por dentro. Né? Mas você quer voltar e você não pode voltar. Você vai ter que seguir a cartilha deles. Você é um escravo. Por isso que eu sou livre. Aí, Emerson, né, você tá aí ganhando um pouquinho e tal. Eu ganho meu pouquinho, mas eu compro de tudo. Compro do bom e do melhor. Eu comprar um negócio desse aí no Brasil é quase que impensável. R$10 um negócio desse aí no Brasil. R$10. Aqui eu pago 50 centavos. Entendeu? Então, assim, o custo de vida aqui pra mim é maravilhoso. Então, aqui tô vivendo na boa, de boa, sabe? Tô até melhor do que eu tava, bom, entre aspas, nos Estados Unidos, né? Ela tava um pouquinho melhor, mas aqui, enfim, não interessa. O tempo vai caminhando, porque aqui eu trabalho demais. Hoje eu tirei uma folguinha à tarde, porque eu pressionei meu chefe, entendeu? Eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu já disse pra você, tinha uma menina aí que tentava me foder de todos os tipos aí, né? Bancando de dominadora e tal, e eu sempre ignorando. Até um dia que ela surtou no meu trabalho, E eu falei assim, você nunca mais fale assim dessa forma comigo, porque senão eu vou chegar no chefe e vou falar, ou eu ou você. E acabou esse dia acontecendo, era eu ou ela, né? Deu uma briga violenta, a partir daquele dia eu tive que aturar, ela teve que me aturar também, por algum tempo, até ela pedir demissão. Então eu sou duro, eu sou osso duro de roer. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não vergo pra ninguém. Eu sou justo. Entendeu? Eu sou justo. Então assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A farsa do Olavo de Carvalho vai cair. E esses comunistas com quem o Jair Bolsonaro se aliou, é melhor Jair se arrependendo do Jair Bolsonaro. Porque você vai pagar um preço muito alto. Eles vão usar tudo o que eles fizeram, tudo que eles planejaram na moita contra você, eles vão usar agora contra você, para desconstruir o mito. E o Eduardo Bolsonaro já sacou. É, você vai se arrepender de não ter criado o Partido Capitalista comigo, Jair Bolsonaro, em 2014, quando eu te propus a criação do Partido Capitalista, partido de quem tem méritos. Você se ajoelhou para a maçonaria. Você se ajoelhou para o bode, para Satanás. E agora você vai pagar um preço muito alto. Não é só a tua alma. Eles vão te ferrar em vida, como fizeram com o Lula. Como eles fizeram com o Lula. Eles vão fritar você em vida, Bolsonaro. Sabe por quê? Porque você é um cavalo de Troia. Você é apenas um cavalinho de manobra desse psicopata da Virgínia. O livro, como eu sempre venho falando, o livro Ponerologia, Psicopatas do Poder, do Olavo de Carvalho, revela o caráter dele. E é o que a Tânia está falando, a Joyce é uma bandida que vocês não têm ideia do nível de periculosidade dessa mulher. Essa mulher, ela tem aspirações demoníacas para esse país. Eu vou buscar o Luciano Silva hoje aqui, quero fazer uma live com ele à noite, quero fazer uma live aí com o Ezra, com todo esse pessoal aí, cara. Eu vou fazer uma live com todo mundo. Entendeu? Quanto mais pessoas puderem me ouvir, melhor. Quem quiser me ouvir, melhor. Passe pra frente isso. Eu estou com a verdade aqui e você pode investigar. Então, meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Brasil corre um sério risco de destruição total. Porque a Joyce... Eu tava escrevendo um livro chamado A Grande Porca Agnóstica Hiperbórea e os Adoradores da Mulher de Kali, né? Que iria relatar sobre o espírito desse século. Luciano, meu capitão... Cara, eu descobri coisas pesadíssimas, meu amigo. Eu vou chamar você aqui, se você puder aqui. Luciano, meu irmão, deixa eu te dar um... Eu não posso chamar você aqui agora. Tá, mas não tem problema. A gente vai conversar de noite. Tem coisas pesadíssimas que vêm da Deep Web, cara, desse grupo de pedófilos. Entendeu? A Joyce está envolvida com pedófilos. A Joyce, a Carla Zambelli, esse pessoal. E eles apunhalaram o Bolsonaro agora de verdade. Porque a estratégia era essa. Queima o Bolsonaro... O Olavo de Carvalho, para ficar acima de qualquer suspeita, o que ele faz? Ele simula uma briga violenta, né? Para quê? Para que ele continue enganando esse pessoal, né? E aí vai, né, por trás dos bastidores, construindo a Joyce Hasselman. Por quê? Porque ele proibiu a Joyce Hasselman de ter ido para a China. Porque a Joyce Hasselman é a cartinha dele do baralho. Ele está jogando xadrez com o povo brasileiro. Vocês entenderam que o Olavo de Carvalho, esse psicopata, está jogando xadrez com o povo brasileiro? Só que ele está lidando com pessoas como eu, como o Luciano, que somos mentes livres, que somos pessoas que estamos aqui, somos atalaias. Se a gente não avisar, o André Silva aí, né, André? O André não pode falar, porque ele tem os seus problemas dele lá, ele não pode falar, mas ele está mexendo com pessoas inteligentes que pensam, pessoas que não vão aceitar se dobrar essa Jezabel. A Joyce Hasselman é a Jezabel. Eu estou escrevendo esse livro, que estava escrevendo, né? A Grande Porca, um dos livros, né? Um dos livros, A Grande Porca Agnóstica Hiperbórea e os Adoradores da Mulher de Kali, que iria relatar o espírito desse século, o espírito da Jezabel.